Papa Francisco. Autorizado para Guarulhos, nível 360, na Peruísque 50, decola da 10, curva à direita na saída Tael, depois Oaleda, depois Eudes, aciona 5173 e o controle é 119.35. 360, Peruísque 50, decola da 10 à direita, Tael, Oaleda, Eudes. Correto, chão para acionar. Chamaia. 5, informação Alfa, boa noite. Boa noite, Trip 5515, vou direto pelo, descendo até o 040, ajuste 1015, aguarde LS X-Ray, acione a identificação. Identificando, direto pelo 5515, descendo para o 040. Giro. Aciona 5166 e o controle é 119.35. Autorizado com fins, 360, apesou 116, decola no 0, da Euleda Bridge. Transponder 5166, controle 1935, azul 4209. Correto, chama para acionar. Sim. 3305, solo 59, livre direita, Alfa Juliette, portão 7, na minha escuta. Alfa Juliette para o 7, mantendo escuta, 3305. 604, devido decolar, 120 graus, 62 anões. Devido decola no 604. Decola o 00, 0100, controle 19.35. 19.35. Gol no 604, na saída Momo, Coco, após frote, gol no 604. Eu não entendi o final da mensagem, podia repetir, a gente leu? É só sair na Momo, depois o quê? Na saída Momo, Coco, após frote, ou frote. Ah, viu, tia. Gol 604. 5, 515 abandonou 200 para 4000, já na proa de Pelô. Proa de Pelô, 4000, trip 5515. São 3178, disse mantém 2000, está autorizado voar direto Dona e autorizado o final do procedimento TLS. Ok, 2000, direto Dona, 3178. Está autorizado, Chubby Tax. É um ataque na 303. DC 5515, desse mantenha 3000. Para 3000 em descida, o senhor nos autorizaria para o de Duna? Autorizado, Duna, tem condição de interceptar e completar o ILS? Afirmo, liberar a speed? São Duna 3000, trip 5515. 3000 para Duna 5515. Bono 604, chame Recife agora, frequência no 2685, alterno 3365, Bono 604. Bono 2685, alternando 33.65. Dado 12685 e 13365. Bono 3365, boa viagem. Boa noite. Tá 3178, completo final do procedimento, torre 1186. Agora. 178, torre 1186. Já 74, sim. Autorização Guarulhos, 360, está pronto para cópia. Está autorizado para Guarulhos, 360, na Pesuru 21, decola da 10 com curva à direita, na saída Arbor, Elefa e depois voa Sagaz. O código 5174 e controle 19.35. Gente, conforme 360 Guarulhos, Upper Zulu 21, decola da 10 curva de direita, Arbor, Elefa e Sagaz, 3174 e 1935 transforma. Ok, é 5174, ok? 5174, desculpa. Chama para acionamento. Chamarão 074. Salvador, boa noite. 3178. 3178, cheque trem, livre pouso, pista no zero. O vento de 1 no 30 graus, 8 na mecha. 130 com 8 autorizado pouso, 3178. Cinco desse mantém 2000 em Duna, completo final do procedimento ILS. Para 2000 em Duna, completo final do ILS, portará estável. Pronto, puxa acionamento do 08. No 8 está autorizado, chame táxi. 3 para o táxi, POB de 134, altura 6350, galeão. Ali do táxi até o ponto de espera, chega pronto a decolagem. O táxi chega pronto a decolagem, vai 303. No 5 já tem referência visológica cabeceira 90? Afirmo. É, não entendi. Afirmativo, senhor. Então, completo final do procedimento, torre 1186. É, 55 no 5. Aos 13, livre à direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette na minha escuta. Sim. Táxi via Alfa, antes da Juliette na minha escuta. 378. Gol 074 para pushback, treinamento, portão 6. Tire meia dúzia e aguarde. Guarda o meio com 074. Livre decolagem, Xené 6313, vento 1 no 30 graus, 8 nós. Livre decolagem, Xené 6313, 10. Estimativo, na medida do possível, apresse as manobras, estão com a aeronave já passando o externo, ok? Não tem problema, vai decolar de imediato. Sim. Trip 5-4-5-5-1-5 já passou o marcador externo, tá baixado e travado. Sente, aguarde autorização de pouso. 4209, Frontax, POB 91, autonomia 3 de direita, Oceano Galeão. Está autorizado o táxi via Pátio Índia até o ponto de espera, chame pronto para decolagem. Pátio Índia, ponto de espera, azul 4-2. Para o 10-4 a gol. Eu estou aguardando a hora da Azul que está passando aí agora. Ah, muito obrigado. Trip 5515, 120 graus, 8 no alívio, pouso no zero. CR 5500. Meia 313, decolou 1-6, controle 1935. 1935, boa noite, obrigado, 6313. Tá Juliette, 3178. 3178, observe a aeronave da Azul que tá curvando aí, vai curvar para o pátio para decolagem. Ingresso à esquerda para a área remota, 1-3, previsto. Remoto 1-3, 3178. O 074, guarde mais alguns segundos aí que a aeronave da TAM já está ali, já próximo a entrar no pátio. E vai levar só uns 30 segundos para passar aí, aguarde. A gente está aguardando o 074. A esquerda pro pátio e Índia até o ponto de espera. Esquerda, Índia, ponto de espera, pode ir agora. Salvador, Chalé 6224. Prossiga para o controle. Salvador, Chalé 6224, informação Alfa, boa noite. Boa noite, Chalé 6224. Desta via chegada a MAN até o altitude 2000. Ajuste 10014. Aguarde elétrica X-Ray, pista 10. O Chalé 6224. Yaman 2000 no 046224 para a final INS pista 10. Autorizado a Lema, tem com a 209. Mantém com a 209. A 209, livre decolagem, 130 graus, 8 anos. Livre decolagem, 4-0. 1935, 1209. Boa noite. Salvador, gol 1074 da Soró, tá com 49 a bordo, 345 Galeão alternativa. Liga o táxi via pátio à esquerda, Índia, até o ponto de espera. Champão para decolar. Sim, a gente via pátio à esquerda, Índia, ponto de espera. Vai chamar para decolagem no 074 da Gol. 4209. Torre Salvador, TAM 3305 no gate 7, gente da Alfa, tá? Autorização Recife, nível 330. Gente, o 3305 para Recife 330. Tá pronta a cópia? Prossiga. Autorizado, 330, apelo 58, decola da 10, curva à esquerda, saída Puca, Jame, depois Aracaju, aciona 5175, controle 119, decimal 35. Autorizado Recife, nível 330, via Aperuísque 58, decola da 10 com curva à esquerda, na saída Pocajé, no Aracaju, 1935 ao controle, o transponder 5175, tá? 3305. Correto, chama para acionar. Volta quando pronto, 3305. Portão 7 está autorizado, chame táxi. Torre, gol 1074, próximo ponto, espera pronto. Autorizado, 074, alinhar e decolar, 120 graus, 8 nós. Alinha e decola, 074, gol. Chame Recife agora na frequência 1251, alterno 3325. Recife 1325, boa noite, 6303. Quatro, decola os 24, controle 1935. 1935, vou no 074. Muito boa noite, o 1074 da Gol, decolou da sua escuta. Bono 074, contato na nave de lança, sub mantém nível 360, na saída Arbor, Elefa, após Sagaz. Arbor, Elefa, direto Sagaz. Sua extensão para o 360, 1074 da Gol. Não, saída é Arbor, após Elefa, para após Sagaz, ok? Positivo, Arbor, Elefa, direto Sagaz após Elefa, né? A extensão 360. Alfa 3305, pronto para pouso esse momento. 3305, autorizado, chame táxi. Autorizado, abaixo para o táxi 3305.